Fronte Investiga. Realizado pela primeira vez no CTG Charrua, o carnaval parece não ter agradado os foliões e não foliões em Foz do Iguaçu no ano de 2016, com baixa adesão de público e muita chiadeira nas redes sociais. A rejeição dos contribuintes gerou também questionamentos sobre o futuro da folia pública na Terra das Cataratas, organizada pela Fundação Cultural. O contraponto foi o Carnaval da Saudade, realizado no centro da cidade, sem cobrança de ingresso, que teve grande adesão por parte da população. Diante das interrogantes sobre o futuro do Carnaval Iguaçuense, a produção do quadro Fronte Investiga foi em busca de respostas para a dúvida mais comum. Haverá Carnaval de Rua em Foz do Iguaçu em 2017? Qual é a saída para resgatar a festa do atual estado de ostracismo e devolver a popularidade de anos atrás, quando os desfiles aconteciam no centro da cidade, em plena Avenida JK? O saudosismo dos foliões é simplesmente eloquente. O carnaval de antes era melhor. Saudade daquele tempo. E o que fazia esse carnaval ser melhor? Eu era novo. Elas eram novas. Hoje não. Estou velho. Acabado. Elas também. Muito tempo. Tá, mas aí você está resumindo o carnaval à pegação que rolava no seu tempo de juventude, né? O quê? Uns 90 anos atrás? Não. Não faz tanto tempo assim. Mas tinha bebida também. Eu bebia um monte. Era legal. Hoje tem lei seca. Não dá para beber e dirigir. Dirigir até a Costa e Silva, bêbado. Não dá. Quem também tem saudades dos carnavais populares na terceira pista e nos clubes, como é o caso do Carnaval do Floresta Clube, é este velho folião que pediu para ter o idioma de sua voz trocado para não ser reconhecido pelos milhares de inimigos e também pelos filhos pelos quais continua não pagando pensão. Aquele tempo era louco. A gente saía todo roxo, detonado. Como assim, roxo? A gente não ia para o carnaval para pegar mulher. A gente ia para o carnaval para se pegar, sair na porrada. Tiro. Facada. Enxada. Barra de ferro. Cabo de vassoura. Bigorna. Saquinho de urina. Só brincadeira sadia. Só gente honesta, humilde e trabalhadora. Ah, sem dúvida, devia ser de uma civilidade incrível, né? Civilidade carnavalesca. Diplomacia da pancadaria. Diálogo do queixo com o punho. Aquele tempo era louco. Uma das críticas mais comuns feitas pelos moradores de Foz do Iguaçu ao uso de dinheiro público para a organização do carnaval foi a necessidade de investimentos e custeio de serviços em outras áreas, como é o caso da saúde, da segurança, da educação e do transporte público. Em meio à enxurrada de críticas, no entanto, encontramos um estrangeiro para lá de feliz com a folia, o senhor Aedes, procedente do Egito. Senhor Aedes, egípcio, a folia de carnaval para o senhor foi boa? Maravilhosa. Continue assim. Piquei muito. Mas para isso não precisa de carnaval, do jeito que a cidade tá, com os moradores aí não fazendo sua parte, enfim. Não precisa de carnaval. Mas o carnaval ajuda. Se tivessem gasto em me combater, o que gastaram na folia? Quem estaria delirando, com febre, com risco de vida? Seria eu. Ou seja, o senhor é muito agradecido ao carnaval. Claro que sim. Quer me ouvir cantando no seu ouvido? Ah não, essa parte eu pulo. Você pula. Mas eu vou. E canto. Esquindô, esquindô. Zirigbum, zirigdum. Viva a dengue. Sai pra lá, zica. Sem resultados e sem conclusões, como sempre. Assim termina mais uma falida investigação do quadro Fronte Investiga, na expectativa de que em 2017, pelo menos se tiver carnaval, que seja melhor organizado, né? E se não tiver, enfim, bom, que façam bom uso do dinheiro sem folia. Fronte Investiga, todos os sábados, aqui no Fronte Transamérica.